Seguramente quem acompanha as emissões da Boa Nova sabe que o projeto que hoje temos em destaque não é aqui novidade. Falámos sobre ele até numa altura que fizemos três semanas dedicadas ao fado, na altura em que tivemos Mafalda Arnaud, Joana Mendoeira e Hélder Moutinho, e dissemos que iríamos mais tarde pregar em projetos que tinham por base também o fado, ou a guitarra portuguesa, e na altura falámos de fado em si bemol, falámos de Olinda e falámos também em Novembro. Todos eles vão estar aqui connosco. Esta semana calhou primeiro fado em si bemol. Revisitar com outras roupagens temas que são por demais conhecidos da música em português é uma tarefa deste fado em si bemol. E segundo se diz, é um projeto que aposta na fusão de sonoridades como o fado ou o jazz. Nós não gostamos muito de rotular a música e, como tal, deixamos a cada um de vós que ouça e como terá a oportunidade de ouvir ao longo desta entrevista vários temas de um disco que tem 11 temas e que foi gravado ao vivo num concerto deste conjunto de bons rapazes, da qual temos connosco o vocalista, o Pedro Matos. Antes de mais, agradecer-lhe aqui a boa-vinda aqui à Boa Nova, a disponibilidade de ter para falar connosco, e vamos então falar dos fado em si bemol. Muito obrigado. Ora bem, fado em si bemol, porquê, antes de mais, este nome? Epa, pergunta mais difícil. Então comecei bem. Fado em si bemol começou por ser, e eu acho que ainda continua a ser muito, o nome do próprio espetáculo. Mais até do que do grupo, da banda, como lhe quiser chamar. Uhum. Depois acabou por circulando um pouco aos músicos e nós somos os músicos do fado em si bemol. Mas fado em si bemol nasceu para servir de título ao próprio espetáculo em si. Tem uma raiz com a guitarra portuguesa, como disse, aborda muito a sonoridade do jazz e outras também. E, como sabemos, o si bemol é uma tonalidade muito, muito típica da afinação dos metais no jazz, etc. Portanto, é uma relação. Tô ficando gago. Não posso com a cru crueldade da saudade. Que maldade. Vivo sem a papa vago. Tem perene deste meu moribundo. Que já virou vagabundo. Só por ter sofrido frio. Tu tens um coração fingido. Depois de mim, tu mamaste. tua fa fa fa falsidade profunda, fum fum fum tu vais ficar. Isto é um espetáculo que nasceu no Biflat, aliás, onde gravou este disco. O espetáculo nasceu em casa do nosso guitarrista. Este gravado foi feito no Biflat em Matosinhos, sim. Portanto, antes de mais apresentar os músicos, falamos do Pedro Matos, com quem temos a oportunidade de estar hoje a falar, do Miguel Silva, de guitarra, na guitarra portuguesa, o Paulo Gonçalves, guitarra clássica e na guitarra jazz, né? O Pedro Silva, com contrabaixo, e Paulo Coelho, percussão. Daí... A percussão, neste momento, já não temos o Paulo Coelho, está o André Nunes de Oliveira a tocar connosco. Portanto, daí a ideia muito do jazz. Dissemos há pouco que não soubemos de rotular a música, mas se tivesse que o fazer, onde é que poderíamos colocar os fados em si bemol? Eu acho que a nossa sonoridade acaba por, agora que está mais definida, mais encontrada, aliás, um dos objetivos ao gravarmos este espetáculo de Fado em Si Bemol foi precisamente encontrarmos uma estética e uma sonoridade própria com que nos identificássemos. E acho que caímos um bocado naquele conceito mais abrangente da world music, que vai beber a vários sítios e a várias origens aqui e ali. A guitarra portuguesa é um elemento muito marcante, mas nós também não gostamos de rotular forçosamente como fado com jazz, ou jazz com fado. Acho que, não sei, é muito redutor e é mais abrangente. É world music, pronto, com o nosso jeito. Ora bem, tiveram cuidado neste CD, que tem um design bastante engraçado, depois também já leiremos falar sobre isso, de fazer uma apresentação. E a apresentação diz qualquer coisa como isto. A apresentação é um jeito de pegar, de encarar, de desfrutar. A máquina arranca cedo da estação e demora-se o tempo e o que for preciso pela procura do trilho certo, da razão ideal, do porquê da viagem. Nunca bastará chegar. Aos murmúrios, não só os que escutamos, mas aqueles que adivinhamos para lá da multidão, damos-lhes formas diversas e roupas novas para que se sintam em si ou de uma outra forma qualquer. Enfim, nos nunca bastará a ir. Depois temos a densa malha da agitação que nos vai na alma e que alimenta a dita máquina, claro, mas isso foi sempre outra história. Mas que outra história é esta? Efetivamente, tenho um cuidado de dar à partida que vocês próprios andam numa procura. Sim, há a procura individual e há a procura em grupo. O grupo tem um percurso, teve tal procura estética, a procura do repertório, a escolha dos arranjos, por aí fora, não é? Depois o próprio montar do espetáculo, a sequência, os alinhamentos, por aí fora. Mas é evidente que o grupo é sempre um somatório de cinco cabeças, neste caso, cinco vivências, cinco almas, que têm a sua própria demanda, não é? E é um bocadinho isso que fica no fim dessa frase. Com o seu ar de namoradeiro, velho chamavam menina das tranças pretas. Belo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. Belo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. E as meninas da alta roda que passavam ficavam tristes ao olhar o seu cabelo, que quando ela olhava com vergonha disfarçavam, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Quando ela olhava com vergonha disfarçavam, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Passavam dias e as meninas do Chiado usavam tranças enfeitadas com violetas. Todas gostavam do seu novo penteado, E assim nasceu a moda das tranças pretas. Todas gostavam do seu novo penteado. E assim nasceu a moda das tranças pretas. Papilheteira, já ninguém hoje tem esperança. Fechou saudades, foi-se embora e à tardinha está o chiado recheado de mil tranças. Mas tranças pretas ninguém tem como elas. Está o chiado recheado de mil tranças. Mas tranças pretas ninguém tem como elas tinha. Que grande noite. O que é que acha que falta para Fado em Si Bemol ser mais conhecido? Porque assim, é quem mostramos e a reação das pessoas tem sido ótima. Portanto, é a noção que temos, estamos a falar na quinta-feira, começámos o destaque no domingo passado, e tem havido muita reação ao vosso disco, ou seja, não passam indiferentes. À semelhança do que tem acontecido com o Diolinda e como presumo que vai acontecer com os Novembro. O que é que falta para passarmos a ser, não mainstream, mas a passar a ser conhecido, a passar a ter noção de que o Fado em Si Bemol está cá no mercado português? Não sei. Muito sinceramente, não sei. Eu acho que as pessoas ainda têm uma reação melhor quando assistem ao próprio espetáculo, não só quando imagino que sim, imagino que sim. E acho que ainda é mais, porque o disco tem 11 temas, o espetáculo terá 16, 17, 18 temas, dependendo um pouco do contexto, enfim. E acho que as reações que temos tido aos espetáculos, nomeadamente, são incríveis. Nunca acontece nada de mal. Só que é tudo muito pontual. Nós gostávamos imenso de tocar 20 vezes por mês e tocamos uma quando muito, portanto a exposição é pouca. Não sei, acho que há muita falta de meios, falta de divulgação, falta de promoção. As apostas são complicadas, há muito pouco risco que se assume. E por um lado, compreendo que nós estamos propriamente numa época fácil. Mas, por outro lado, também às vezes estas épocas fáceis funcionam como boas alturas para os investimentos, não é? Exatamente. É assim, não, mas não sei responder, desculpa. Sim, não que não tenha uma boa promotora, porque tem uma pessoa empenhada, estamos a falar de Cristina Espírito Santo. Ah, sim, não estava por essa parte em questão. Sim, naturalmente, sim, mas eu digo que é uma pessoa que, de facto, como curiosidade, disse-me logo, tenho aqui uma coisa nova para lhe mostrar, não é? E este novo é, de facto, novo. Há algures aqui, e até pela vossa boa disposição, que transparece, acima de tudo, não digo no disco, mas transparece nos vídeos que nós tivemos a oportunidade de pôr aqui na nossa página também, em radiobonova.com, que são pessoas bem dispostas. Fez-me lembrar um pouco os Azeitonas, também de Norte, lembrar as vozes da rádio, que também já estiveram connosco. Ah, grandes amigos. Pronto, imagino. São pessoas que criaram entre vocês uma empatia, e isso transparece naturalmente em palco. O curioso é também o facto de que vocês começam por um disco ao vivo. Pois, lá está. Como eu lhe estava a dizer há bocadinho, o objetivo foi precisamente começarmos por encontrarmos uma sonoridade e uma estética definidas, um som que nos desfizesse, que fosse novo, que fosse diferente. E quando achamos que isso estava conseguido, resolvemos precisamente gravar o espetáculo ao vivo e não irmos para estúdio e trabalhá-lo. Acho que faz muito mais sentido este espetáculo ao vivo. E até por ser um espetáculo com versões de temas que já existem, que não foram criados por nós, não é? Está encontrada a estética, está encontrada a sonoridade, provavelmente agora vamos partir para outros campeonatos. Dentro desta onda, dentro desta estética, mas se calhar para temas originais, para uns arranjos mais arrasados, de outro tipo de coisas, enfim. Mas tinha que ser ao vivo porque é ao vivo que ele funciona. Vocês tiveram como um palco de maior impacto, assim, fazer uma primeira parte de Evan Lins. Sim, também. Aliás, tive a oportunidade também de ver parte desse concerto. Aliás, foi a primeira vez que tive acesso ao Fado em Si Bemol. E creio que foi nesse mesmo dia que estava também aí o Carlos do Carmo e teceu as mais meritórias críticas àquilo que tinha acabado de ouvir. Foi uma loucura. Ora bem, a noção que nós temos é que em Portugal ainda há, felizmente menos, os velhos do Restelo, a quem podemos dizer que um disco destes, ou versões destes tipo de músicas, que é um sacrilégio. Mas pronto, não se pode agradar a todos, naturalmente. Quando o Carlos do Carmo, por sua vez, diz que foi das coisas melhores que ouviu, isto é um atestado de competência, precisamente, que alguém passa. O grande Carlos do Carmo, nós tivemos o privilégio de contactar com ele, porque ele ia participar com um ou dois temas no espetáculo de Ivan Lins, e, portanto, estava presente quando nós estávamos a tocar. Fez questão, no fim do espetáculo, de se levantar, de bater palmas, de vir conversar connosco ao camarim. Eu estive quase 3/4 de hora a conversa com ele, algo absolutamente surreal para mim, porque eu não estava minimamente à espera, e o teor foi sempre esse. Agora, é preciso termos em conta que o Carlos do Carmo não é um dos velhos do Restelo, nem pouco mais ou menos. Ele é um desalinhado por natureza, ele não é uma pessoa consensual, ele mistura tudo e mais alguma coisa, canta o jazz também, enfim. Mas, por outro lado, acho que, muito sinceramente, muito francamente, acho que tem até muito mais crédito por isso mesmo. Portanto, ainda foi maior o peso daquilo que ele nos disse. Não sei, acho que o espetáculo correu bem, ele percebeu a nossa forma descomprometida de estar em palco e, acima de tudo, sem a presunção de querermos estar a fazer fado, porque não é nem de perto nem de longe esse o nosso objetivo. É pegarmos na música portuguesa ou em língua portuguesa e trabalhá-la, tendo por base uma guitarra portuguesa, um contrabaixo, um violão, uma percussão bastante variada e a minha voz. Daí para a frente, quer dizer, eu acho que ele apreciou, acima de tudo, a forma como a gente conseguiu pegar na música portuguesa, independentemente de ser fado ou não ser fado. Acima de tudo, é uma maneira honesta de o fazer. Ah, sim, não haja dúvida. Fazê-lo de forma convicta e honesta. Não é tudo. Não estamos a armar ao pingarete. Nem pensar. Ela tinha uma amiga chamada Maria, que era quem me atendia quando eu telefonava. Ela tinha uma amiga chamada Maria, quem ela dizia para dizer que não estava. E quando eu insistia e não desligava, era sempre a Maria que me mentia e me consolava. E perguntava o que é que eu lhe queria. Ela tinha uma amiga chamada Maria, que nunca sabia por onde ela andava. Ela tinha uma amiga chamada Maria, de quem se servia quando me enganava. E quando eu lá ia e não encontrava, era sempre a Maria que me dizia que ela não tardava. E me jurava que ela voltaria quando eu ia buscá-la e a gente saía. Era sempre a Maria que nos animava quando eu a convidava. E ela não queria, era com a Maria que eu sempre dançava. E quando eu inventava uma melodia, era sempre a Maria que me aplaudia. E ela nem ligava. E eu ficava a cantar para a Maria no cinema no escuro quando eu a beijava. Ela empalidecia, a Maria corava. Ela não me ligava e adormecia. E era com a Maria que eu conversava. E que eu ficava quase até ser dia. Ai, ai, ai. Ela tinha uma amiga chamada Maria, a quem ela dizia para dizer que não estava. Até que outro dia ela me telefonou. Eu disse: Maria. Eu disse: Maria. Eu disse: Maria vai dizer que não estou. para as pessoas terem de repente pegar nesta ideia, tem que haver um background de experiência musical que não é de repente que as coisas aparecem. Pois. Diga-me por onde é que o Pedro Matos andou e assim como os seus colegas. Olha, o Pedro canta há quase 12 anos. Quase 12 anos num grupo de vozes, precisamente de onde já saíram alguns elementos que foram para as vozes da rádio, daí eu ter dito há um bocado que a gente se conhece tão bem. Canto num grupo de vozes também oriundo do Porto, com cerca de 35 ou 40 cantores, e grande parte da minha experiência musical vem daí. Claro que já tive outro tipo de projetos, tive no tempo das bandas da garagem, dou aulas também de guitarra, tenho a minha formação bastante sólida. No caso do Paulo Gonçalves, do violão, ele também teve a sua banda de garagem e é um grande professor de guitarra, especialmente de guitarra clássica. O Miguel Silva andou nos grupos de fados toda a vida dele académica, no Orfeão Universitário do Porto, depois continuou com o grupo de fados mais para a frente. O Pedro Silva toca jazz desde que eu conheço, é curioso. E o André Nô, acho que o podem reconhecer da televisão, que ele tocou a bateria na Praça da Alegria, no Portugal do Coração, agora assim, recentemente. Portanto, temos todos, engraçado, origens bastante diversas. Então, e que cruzamento de destinos aconteceu para que se juntassem todos neste fado em si bemol? Eu tive a oportunidade de andar a estudar, quando andei a fazer o conservatório de guitarra também, estudei com o Paulo Gonçalves. E, portanto, conhecemos nessa altura, já lá vão uns largos anos. E uns tempos depois, quando o Paulo Gonçalves estava a dar aulas de formação musical, creio eu, ao Miguel, que o Miguel quis aprender qualquer coisa que não fosse só o empirismo da guitarra portuguesa e o não saber as notas e não saber aquelas coisas todas, o Paulo estava a dar aulas e entre eles surgiu-lhes a ideia do e se pegássemos nisto, mas antes desta forma? Ligaram-me, Pedro, e vamos pegar nisto antes desta forma. Queres vir cá fazer blá blá blá? E lá fui eu. E nasceu assim. Basicamente foi esse o compromisso há quase 5 anos atrás. Aliás, já há 5 anos atrás mesmo. E depois pronto, depois foi uma questão de tivemos necessidade de arranjar um contrabaixo. O Pedro estava ali à mão e desempregado. E assim foi. E os percussionistas, enfim, têm entrado e saído um bocadinho, porque não é fácil a tarefa, nem nós somos pessoas fáceis de aturar. Mas o André acho que agora estabilizou e está de alma e coração neste projeto. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Não sejas tão ingrata, não esqueças quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Com avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa e um vinho tropical. E a linda mulata com rendas do Alentejo, de quem numa gravata arrebata um beijo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca num suave azulejo, e o rio Amazonas que corre em trás os montes, e numa pororoca de saguá no Tejo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Vai, chega para cá, vai, chega para lá, chega para cá, agora chega para lá, agora chega para cá. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Um espetáculo montado, que andam a apresentá-lo e depois resolveram gravar, surgem muitos temas, alguns dos quais não estão no álbum. Aliás, recordo-me que está uma apresentação no YouTube do Lisboa Menino e Moça que não aparece aqui, precisamente neste disco. É assim, que fortúnio é este de escolher estes 11 temas e deixar ficar alguns por fora? Por exemplo, no caso do Lisboa Menino e Moça, é um hot club também, tal como a moda das tranças pretas. Achamos que não valia a pena estar a pôr no disco dois hot clubs. Já lá tinham um com a moda, ou bastaria pôr um, então escolhemos a moda das tranças pretas. Primeiro tema que abre o alinhamento do disco é um tema que está naquele swing straight mesmo, que é o Elegia do Amor, que tem um texto lindíssimo do Teixeira de Pascoais, e era impossível não o pôr. Depois temos o José Mário Branco, quer dizer, o Chico Buarque, o El Rosa, temos o Amor Mato, o Rojas da Minha Terra, que é mais difícil, que é mais difícil, que é impreensível, e nós temos um desplante que ainda assim o pôr no disco. Mas acho que foi mesmo porque o momento comeu bem e a versão estava extremamente bem conseguida. Pertinente, não é? É meu e vosso este fado. Destino que nos amarra. Por mais que seja negado. Às cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido de uma guitarra a cantar, fica-se logo perdido, com vontade de chorar. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi. Esta tristeza que trago foi de vós que recebi. E pareceria ternura se eu me deixasse embalar. Era maior a amargura, muito menos triste Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que trago. Foi de vós que recebi. Gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza. A escolha foi feita por entre muitas coisas. De fora ficaram temas como algumas marchas de Lisboa que nós readaptamos, ficaram umas versões, uns temas instrumentais, não ficou muita coisa, ficou coisas que também já lá estão, mas noutros temas. O fado nasceu um dia, quando o vento mal bolia e o céu o mar prolongava. Namorada de um veleiro, no peito de um marinheiro, que estando triste cantava, que estando triste cantava. De um marinheiro, de um frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada, disse o pungir dos desejos, de um lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada, que beija o ar e mais nada. Mãe, adeus, adeus Maria, guarda bem no teu sentido, e aqui te faço uma jura, que eu te leve à sacristia, ou foi Deus que foi cerdeiro, dar-me no mar sepultura. Ora, céu o mar prolongava. À prova de outro veleiro volava outro marinheiro, que estando triste cantava, que estando triste cantava. Que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu val, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê-se bem as terras de Espanha, areias de Portugal, um olhar ceguinho de choro. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu val, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê-se as terras de Espanha, areias de Portugal, um olhar ceguinho de choro. Tudo o quanto basta para desejarmos um novo lançamento aqui dos Trovas Soltas. Espero que sim. Não sei muito bem para quando, mas contem com isso. E depois temos ainda, e até para puxar a brasa aqui à nossa zona, o Coimbra. Que... O Coimbra e a Canção do Mar são dois temas dos que eu mais gosto. A Canção do Mar que já tem N versões, não é? Não só a nível nacional. Mas o Coimbra tem mais. Seguramente. O Coimbra, salvo eu, é o segundo tema em língua portuguesa com mais versões no mundo inteiro. A seguir ao... Olá, garota de Ipanema. Coimbra do Choupal ainda és capital do amor em Portugal. Ainda Coimbra, onde uma vez com lágrimas se fez a história desta inesta. Coimbra das canções tão meigas que nos põe os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os seus cantores, a fonte dos amores és tu. Uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem sou eu. E aprende-se a dizer saudade. Saudade, desce minha terra, sunny crowd. Quem é que, à partida, escolheu estes temas? Foram vocês, de conjunto, cada um foi dando a sua achega? Eles foram surgindo um bocadinho por necessidade. Queremos abordar esta estética agora. Ficava engraçado pegar numa marchinha de Lisboa e transformá-la num hot club. Ok, vamos arranjar aí duas ou três e trabalhá-las. E depois saiu esta. Foi muito... Alguns temas eu já cantava, outros temas já os conhecia porque já tinha trabalhado com este ou com aquele. Outros temas o Miguel sabia-os porque tinha tocado no grupo de fados e vamos arranjá-los de outra forma. Enfim, a escolha do repertório foi nossa e foi uma batalha duríssima, não é? Entre 30 temas acabamos por trabalhar. Neste momento temos uns 22, 23 temas trabalhados e se calhar ainda vamos trabalhar mais alguns. Mas no disco estão 11, que foi uns primeiros da coisa. Até para não cansar e deixar vontade de ir ver o resto. Exatamente. Agora, nós andamos aqui à procura de reações, não é? E muitas delas estão plasmadas aqui no vosso MySpace e vêm de todo o mundo. Não é? É. Há a curiosidade do estrangeiro do nosso fado. Aliás, curiosamente, aqui o Alder Moutinho dizia, quando o entrevistámos, em relação às mulheres, que as mulheres tinham maior impacto em termos de fado, que aliás até se pensava que, grande parte das pessoas lá fora, que não havia fado com homens. E o que havia de fado com homens era uma coisa tipo ópera. Presumo que estavam a falar do fado de Coimbra. Pois. Neste momento, o vosso projeto é ainda nacional. Agora, estão-se a ver ou a rever que lá fora vocês apareçam e digam, cá estamos nós, somos portugueses e temos isto para vos mostrar. Que tipo de reação é que acha que podemos encontrar ou que tipo de fãs é que podem granjear? Os fãs que já acompanham o jazz ou os fãs que já acompanham o fado? Eu vou-lhe ser muito franco. Nós já estivemos a tocar em Frankfurt, na Alemanha, e já estivemos a tocar no País Basco também, uhum. E em Badajoz e em Cáceres. Embora tenham sido coisas pontuais, mas já lá fomos beber algum tipo de reações. Por outro lado, e agora é que eu vou ser mesmo muito franco, eu acho, acima de tudo, que este projeto é um projeto para tocar lá fora. Muito mais do que cá. Quando muito, poderia ser a longo prazo, um projeto a vir lá de fora para cá e por ser reconhecido e aceito lá fora, acabar por se impor de alguma forma cá. Mas eu estou convicto, continuo convicto, que este projeto é um projeto para vingar no estrangeiro. Estrangeiro, leia-se Espanha, ou leia-se França, as comunidades imigrantes todas que temos pela Europa fora, ou Ásia, ou Canadá, Estados Unidos. Acho que em qualquer lado o projeto poderia perfeitamente vingar, não só pelo tipo de simbiose que tem a nível estético, mas também pelo próprio espetáculo em si. Mas tenham pensado um esquema para isso? Não está pensado para isso. Eu acho que resultaria. Pois. Não foi pensado forçosamente. O espetáculo foi pensado numa de perspectiva de haver coerência, de haver um fio condutor. Não para este ou para aquele público, nem pensar. Claro que podemos sempre adaptar, mexer nisto ou naquilo, mas não foi pensado numa questão de fio condutor, de coerência, do início ao fim. Agora, lá está. Eu estou convicto que bateria lá fora. Mas o que é que falta? Ou seja, faltam convites, falta irem na senda de um outro conjunto que já esteja lá afirmado e que vos leve com eles? Se calhar, não sei, acho que falta irmos. Por exemplo, o ano passado, salvo erro, por abril, não queria estar a dizer as neiras, mas acho que foi por altura de abril, por altura do 25 de abril, não forçosamente a 25, mas por ali. Estivemos em Frankfurt, em Grossamstadt e em Darmstadt, que são ali à volta, e fizemos dois ou três espetáculos que couberam lindamente. E ficou desde logo agendada o nosso regresso Não sei que tipo de promoção é que isso terá, que tipo de consequências é que isso terá, mas, por exemplo, já há uma repetição. Eu acho que basta, acho que o que é preciso é ir uma primeira vez. E isso puxará outras vezes. A questão é o ir uma primeira vez, que é sempre complicado ter os contactos, ter as, enfim, as referências para aí fora. E a disponibilidade vossa para isso? É. Sabemos que são professores, têm, vamos aqui dizer em português que toda a gente percebe, têm o vosso ganha-pão, porque não é daqui que naturalmente estão. Não é daqui naturalmente que pensam comer e dar de comer aos filhos, não é? Nem pensar. Portanto, como é que podemos conciliar tudo isto? Há de chegar a uma altura, se tudo correr bem, não é? Há de chegar a uma altura em que teremos que fazer as opções. Exato. As opções mais arriscadas, se calhar, mas inevitáveis. Estamos todos à disposição para nos fazermos à estrada o tempo que for preciso, para onde for preciso. Agora, isso tem que representar uma compensação, é evidente, não é? Para podermos largar o tal pequenino, mas único ganha-pão que temos por cá. Fui bailar no meu hotel, além do mar cruel e o mar para mim do diz que eu fui roubar a luz sem par do teu olhar tão lindo. Vem saber se o mar terá razão. Vem cá ver bailar meu coração. Se eu bailar no meu hotel, não vou ao mar cruel e nem lhe digo a bom dia. Eu fui cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar com o contigo. Vem saber se o mar terá razão. Vem cá ver bailar meu coração. Se eu neste momento, o que acha que é a montra, e eu às vezes faço aqui essa questão, a montra da vossa música? É a televisão, é a rádio, é o MySpace, todos os elementos ligados à internet? Muito francamente, o que penso tem tido mais peso tem sido a televisão. Até porque temos lá ido bastantes vezes, a semana passada tivemos lá 3 dias seguidos, insistentemente. Embora comece a aparecer também a rádio a funcionar. Passa publicidade, mas a semana passada tive também a oportunidade de dar 2 entrevistas, uma para a Renascença, outra para a TSF, e creio que vêm aí mais algumas também, já não tenho bem a certeza. Tudo trabalho da mesma Cristina, que anda aí a bater com os pés um no outro, a ver se consegue que as pessoas ouçam o projeto, porque realmente tarde. E nós andamos nisto há 5 anos. Fico satisfeito que, como rádio local, estejamos na charneira, não é? Exatamente. Eu é que agradeço, que não, é uma maravilha. Nós, aliás, já há algum tempo que andamos atrás de vocês, mas queríamos fazer aqui uma sequência que tivesse uma ligação. Claro. E daí digo que teremos já a seguir novembro, está, também com a guitarra portuguesa, a primeira guitarra portuguesa elétrica. Ai, meu Deus. E assim... Eles sim, vão fazer muita reação. Então, pronto, recomendo que, para quem quer já começar a ouvir, em novembro. Aliás, já que anda na Boa Nova a passar também. E depois temos de Olinda, não é? Claro. Enfim, que tem aberto muitas portas também. E tudo isto, às vezes, são projetos que nascem, independentes, sem querer tirar mérito, nascem a brincar. Do encontro de amigos que às vezes até pensam que o sucesso que estão a ter não era esperado. Portanto, então, mas há a melhor forma da coisa acontecer, ser assim espontânea e genuína. Acho que é o melhor possível, acho que sim. Perfeito, calou-me. Já não digo mais nada. Eu, em relação aos de Olinda, então, eu sou muito suspeito, porque acho que se eles têm alguma coisa, é que eles, na por cima, fazem música original, feita de raiz. E então, quer dizer, qual a melhor forma de o fazer, se não for assim, espontaneamente e do encontro de amigos? Acho que sim. Vocês pensam em ter originais? Nós já temos alguns temas, alguns até já começamos a trabalhar. A questão é haver o espaço para os apresentar. Exato. Para já estamos a divulgar este espetáculo e estamos à espera de ver que tipo de aceitação é que isto leva e até e quando é que podemos arriscar, por exemplo, temos a origem. O meu amor por ti, meu bem, minha saudade, ampliou-se até Deus, os astros alcançou, peixe, o rochedo e a flor, a noite e a claridade, são estes sobre o mundo os beijos que te dou. Peixe, o rochedo e a flor, a noite e a claridade, são estes sobre o mundo os beijos que te dou. Todo eu fico a cismar na louca voz do vento, na atitude serena e estranha de uma serra, no delírio do mar, na paz do firmamento e na nuvem que estende as asas sobre a terra. Ai, no delírio do mar, na paz do firmamento e na nuvem que estende as asas sobre a terra, vivo a vida infinita, eterna e esplendorosa. Sou neblina, sou ar, estrela azul sem fim. Talvez olhaste para mim. Tenho aqui, sendo uma edição do autor, tenho a indicação de que agenciamento e management, Trovas Soltas. Quem são os Trovas Soltas? Provavelmente vós. Não, não somos nós. É uma agência que trabalha connosco, que é sediada cá no Porto, liderada pelo seu engenheiro Adalberto Ribeiro e pelo grande António Ferro. Que tu conhecem provavelmente do Biflet, que é um grande baixista e contrabaixista do jazz. Temos aqui então um disco para dar e para vender. Portanto, as pessoas têm que ter noção de que os músicos não vivem dos discos, naturalmente, mas temos sempre que perguntar que vendas é que têm para já assinaladas deste Fado em Si Bemol Live? Assinaláveis não temos muitas vendas, penso eu. Há aquelas vendas pontuais que fazemos nos próprios espetáculos. Aí as pessoas, lá está, porque assistiram ao espetáculo, querem, chegaram a elas, exatamente, né? Querem muito levar o disco para casa e vendemos aqueles 30, 40 discos da Paz. Temos o disco à venda nas FNACs. Eu penso que já se venderam uns bons 600, 700 discos, talvez. Nada mal. Uma primeira edição de 1000 já esgotou, porque entretanto também há muitos que se oferecem, que se enviam para todo lado. Já mandamos fazer uma segunda edição, eu creio que de mais 1000, não tenho bem a certeza, mas creio que de mais 1000. Agora, é tal coisa, não se vive dos discos, com certeza nem nós estamos à espera disso. O nosso objetivo é mesmo tocar. Que o disco nos abra portas de salas de espetáculos para a gente tocar. A melhor designação que tivemos para hoje, para isso até aqui, e já foi há cerca de 2 anos, foi precisamente com os seus colegas, de amigos, falou há pouco, nas vozes da rádio, que disseram aqui, precisamente, que o disco é um cartão de visita. Que primeiro o cabeleireiro tem que dar um autocolante e o sujeito da mecânica dá um póster com uma menina mais descascada e com o nome da oficina, vocês têm aqui o cartão de visita que é este fado em si bemol live. Foi o senhor Prendas que disse isso. Julgo que sim. É muito deles. Não, mas é muito verdade. É a diferença entre os músicos que querem estar em palco e fazer o seu trabalho e os outros que não são músicos e que apostam na venda dos discos e pronto. Quer dizer, não é? É, quem trabalha, quem faz disto o seu ofício verdadeiro e a sua arte, quer estar em cima do palco, quer partilhar, quer executá-la perante a audiência. Portanto, sim, o disco acaba por funcionar como um cartão de visita. Olha, estes somos nós, estão interessados no nosso espetáculo e aqui vamos. Curiosamente, os Vozes da Rádio estiveram aqui há, sensivelmente, 2 anos, na altura que lançavam o seu disco, e permitiram-nos ter aqui momentos altos de rádio, que só eles sabem proporcionar. Não? Claro. É pena que, de facto, com o Fado em si bemol não tinha sido possível aqui em estúdio, mas, naturalmente, o tempo e a distância aí só obriga, e sei bem que a vossa vida também é complicada, não é? Mas marcamos, com certeza, a oportunidade de falarmos, quem sabe, num próximo disco, e esse sim, espero eu, já aqui em Oliveira do Hospital, em que o frente a frente é sempre mais fácil, para além de ter a companhia dos seus colegas. De... Claro, claro que sim, até quem sabe se os Vozes da Rádio não participarão no nosso próximo disco. Não, pronto, sim senhor. Agora, aí está como vamos encerrar. Normalmente tenho esta pergunta que aí que dizem que é difícil, que é, imagine que alguém vos convidava para fazer um espetáculo com eles. Portanto, alguém a quem vocês iriam abrir o espetáculo. E o inverso, alguém que vocês gostassem de convidar para abrir um espetáculo convosco. Difícil. É difícil. Já me disseram isso da vez. Porque são muitas opções, não é por... Não aparecer nenhuma. Por exemplo, eu não me importava nada de fazer uma primeira parte dos Vozes da Rádio, ou vice-versa. Uhum. E ainda mais gostava de fazer um espetáculo conjunto com eles. Mas com muitos outros, por exemplo, e nós já temos um bocado esta ideia também, se calhar estou a abrir mais a pouca, mas vou abrir. Estás à vontade. Temos pensado para um espetáculo na Casa da Música, talvez ainda este ano, lá para junho, julho, quem sabe, convidar 2 ou 3 artistas para o fazerem connosco, participarem num tema, 2 temas, 3 temas. E depois, ao escolher quem, lembramos da Sara Tavares, lembramos do grande Carlos do Carmo, como é óbvio, lembramos da Maria João, com quem já tivemos a oportunidade de trabalhar com ela também. Aliás, fizemos uma primeira parte de Maria João, lá está, essa já está, por exemplo. Do seu último álbum, João, provavelmente? Sim, sozinho, à solo. Uhum, exatamente. Não este com o Mário Lajinho. Uhum, sim, mas foi convidado, nós é convidado também nessa altura. E, ora bem, e quer dizer, lá está, há uma oferta muito grande. O Ivan Lins fez um espetáculo brutal no Festival de Jazz de Gaia e nós temos a oportunidade de contactar também com ele e ficamos fãs. Em Matosinhos estivemos a tocar com o Hamilton da Holanda e com o Richard Galeano, que são 2 monstros. Uhum. Da música instrumental, e quer dizer, porque não fazer uma primeira parte com ele? Enfim, são tantas as referências e tantas as hipóteses que é essa a dificuldade da resposta. Seguramente. Olha, Pedro, muito obrigado pelo disponibilidade que teve para estar aqui connosco na Boa Nova. Nós é que agradecemos. O vosso disco vai andar aqui de muito tempo, vamos assistir e estaremos cá, pelo menos, a não querer largá-lo até que venha um segundo. Ótimo. Portanto, vejam se não demora muito. Tá bom. Ok, um abraço. Obrigado por tudo, está bem? A cantar Boa Nova. A cantar é que te deixas levar. A cantar tantas vezes enganada te vi. Ai, Lisboa, quem te dera estar segura, que o teu canto é sem mistura e nasce mesmo de ti. Lenço branco, perdeste-te no cais,